Olá. As nações que nós conhecemos hoje podem nem existir daqui a algum tempo. Afinal de contas, na história do mundo, muitas nações já deixaram de existir como tal, né? Embora muitas nações antigas continuem aí. Algumas mudaram de nome. Nós temos a Pérsia, que virou Irã. Nós temos o território ali mais ou menos equivalente à Babilônia, ou pelo menos partes ali, que hoje temos o Iraque. Naquela região acabou surgindo a Armênia, ali mais na proximidade da Turquia. A própria Turquia tinha outro nome no passado, a própria capital da Turquia. Enfim, o mundo vai mudando a sua configuração e muitas potências do passado já não são mais potências. Impérios que tiveram grande domínio territorial, domínio dos mares, por exemplo, como países europeus que hoje até mesmo são países que não têm uma representatividade tão grande assim no contexto mundial. Enfim, muita coisa muda. Nações entram em colapso, muitas vezes por diversos motivos. O importante de tudo isso, o importante quando avaliamos esse assunto chamado geopolítica, né? O mundo que nos cerca, as guerras, países, nações que se levantam, que caem, é mais importante de tudo isso é não perdermos de vista que Deus está controlando a história. Deus está no absoluto controle de tudo que acontece. Ele tem um plano muito bem definido, ele tem propósitos muito bem definidos, e as coisas só vão acontecer dentro de tudo isso que Deus já decretou. Muito bem. Judá, nessa profecia que estamos estudando de Isaías, é o centro das atenções aqui. É o povo que recebe a mensagem de Isaías. O reino de Israel é um reino que já em vias, né, de praticamente o desaparecimento ali, com a proximidade do tempo da chegada dos assírios. Enfim, você tem um cenário de devastação ao redor, o juízo de Deus sobre várias nações. Ele vai descrevendo esse cenário que está sendo antecipado por Isaías, para que o povo de Judá, seus governantes, seus líderes, tanto religiosos quanto civis, pudessem alinhar a sua vida, alinhar a sua direção em relação a Deus, embora certo os acontecimentos já estivessem decretados e não havia como até mesmo Judá escapar de alguns desses julgamentos que estavam reservados para eles, a disciplina de Deus sobre o seu próprio povo. A gente tem visto isso, vai ver ainda mais. O fato é que chegamos aqui, nós vimos alguma coisa sobre Cuxi, mais ou menos equivalente à Etiópia de hoje, e vemos também agora o Egito, que nessa época é praticamente ali governado de uma forma caótica, mas ainda assim com o domínio de cuxitas, né, de líderes de Cuxi. E nós vamos ver que Deus, ele tem o seu juízo particular em relação ao Egito, essa nação com a qual os israelitas em geral têm um antigo relacionamento desde a ida de José Aliás, a gente poderia falar do tempo de Abraão, quando ele esteve no Egito, teve aquela confusão com Sara e tudo mais, mas particularmente após a ida de José, que se tornou importante, pois com tudo isso, a ida da sua família e os 400 anos ali de sujeição ao povo egípcio, finalmente a libertação com mão poderosa de Deus, ao mesmo tempo julgando o Egito naquela situação e libertando seu povo e levando seu povo à terra prometida. E agora estamos aqui diante de um novo cenário, um tempo depois disso tudo, e Deus novamente chamando o Egito aqui para um acerto de contas, como outras nações. E quando nós entramos aqui no capítulo 19, é bom que a gente dê uma olhadinha já de imediato, primeiro versículo, que diz o seguinte: advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz. Esta é uma imagem figurada, evidente, né? Deus não vai ficar cavalgando uma nuvem, né? Quem sabe uma nuvem em forma de cavalo, né? Não é nada disso. A ideia aqui é a nuvem, ao mesmo tempo encobrindo a glória de Deus. Frequentemente as nuvens têm esse lugar nas escrituras, na ideia de um encobrimento, mas ao mesmo tempo essa ideia de que Deus, ele vem, ele está acima, ele está nos céus. Então ele vem muito rápido, né? Vem como alguém que vem exercendo aí um ataque, né, pessoal, né? Poderia se dizer assim, mas com muita rapidez. O Senhor cavalga numa nuvem veloz. Isso é a rapidez com que haveria esse ataque, que vai para o Egito, o ataque contra o Egito. O Egito é o alvo aqui. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Sabemos aqui de toda a mitologia egípcia, toda aquela adoração a deuses com metade, parece metade humano, metade animal. Na verdade, um controla as águas, outro controla o sol, enfim, como todo sistema pagão, mas um sistema bem complexo ali e ao qual os egípcios eram muito devotados. Porém, com a chegada desses acontecimentos que Deus está promovendo, todos iriam tremer de pavor. Os ídolos aqui, claro, os ídolos não tremem, o ídolo não é nada, a Bíblia fala claramente sobre isso. A ideia aqui é de que o ídolo não serve para nada, o próprio ídolo vai tremer no sentido de que vai cair, não vai ter função de proteção, de nada, né? Os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Então aqui claramente uma situação terrível que estava para vir sobre o Egito. Essa situação é anunciada então nesse capítulo 19, que nós vamos dividir aqui em algumas partes para a gente poder extrair o que cada uma tem de particular. Tem algumas coisas que vale a pena ver separadamente aqui. Muito bem, vamos então, inicialmente, né, hoje, vamos ler os versículos 2 a 10, dando sequência no texto aqui, o que estava para acontecer então no Egito. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos Exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão um mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secarem-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo, os que lançam redes na água se desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. O que nós vemos aqui é o colapso de uma nação ruindo, desmoronando, e vemos aqui Deus mexendo nas peças que levam a esse colapso, e trabalhando, trabalhando para que esse colapso seja bastante radical. Em primeiro lugar, nós temos o colapso das instituições nacionais. Como você sabe, as instituições elas formam a identidade de uma nação. No passado havia grandes diferenças na forma como as nações eram constituídas, mas geralmente você tem ali um governo civil. Você tem um rei, você tem um faraó, você tem alguém nesse sentido, você tem subordinados, conselheiros, você tem uma liderança espiritual, no caso aqui, sacerdotes, sacerdote de Ísis, sacerdote de Osíris e por aí vai, deuses egípcios, né? E as instituições, claramente, elas são formadas pelas pessoas. E quando você traz um colapso em determinadas bases, todas as instituições elas acabam colapsando, desmoronando em conjunto. Houve, por exemplo, aqui está sendo previsto, está sendo dito que haveria uma desintegração das relações sociais, irmão contra irmão. Região contra região, até reino contra reino. Lembrando que aqui havia, havia lideranças regionais ao longo do Egito, e essas disputas, que aliás é um problema histórico do Egito. Se você olhar para a história do Egito separadamente, for olhar na história, você vai verificar que nunca houve uma unidade plena, um sentido pleno de nacionalidade, sem disputas, sem tumultos. Sempre foi uma história conturbada, muitas disputas, mas isso iria ficar acirrado de uma tal forma que iria rasgar toda essa estrutura social, e uma espécie de guerra civil iria se instalar no Egito. Todo o problema que já havia seria agravado, quebrando essa estrutura e levando a essa guerra. E com isso, a destruição das expectativas. As pessoas, olhando para tudo isso, não iam ver mais aonde se manter, quem é que estaria garantindo a segurança, quem é que estaria garantindo que tudo estivesse funcionando minimamente na nação. O texto diz no versículo 3: os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Farei que seus planos resultem em nada. Eles vão planejar, eles vão fazer tentativas de achar solução para as coisas, mas as pessoas vão estar tão confusas que elas não vão achar solução nenhuma. E quando elas pensam que acharam uma solução, aquilo não resolverá nada, não resolveria nada. Então veja que Deus ele está trabalhando numa situação. Já havia o terreno fértil para isso, mas Deus está levando isso a um grau de grande tragédia nacional, no sentido de quebrar as estruturas. Essas estruturas nacionais tão importantes, essas instituições viriam a ser quebradas, e todas as tentativas de resolver fracassariam. O Egito não tinha o poder de controlar suas próprias instituições. E é importante aqui a gente notar que havia uma tentativa de aliança de Judá com o Egito, achando que o Egito era um país suficientemente capaz de ajudá-los a resistir contra os assírios. Então havia essa noção de que essa poderia ser uma boa aliança, e Deus está avisando: olha, os egípcios não conseguem nem controlar as próprias instituições deles. Isso vai acontecer com eles. Vejam bem, a olhar para o Egito, para que tipo de coisa vocês estão olhando, em que vocês estão confiando. E aqui o texto ainda diz que eles, em virtude de tudo isso, fariam como todos os povos da época: procurariam seus ídolos, iriam lá para os seus deuses chorar, clamar, pedir ajuda. E claramente eles não obteriam essa ajuda, né? Não viria de modo algum, porque os ídolos não têm poder para isso e porque Deus não iria ajudá-los, e ponto. As nações dependem de instituições fortes para se manterem no cenário mundial. As instituições precisam estar funcionando, precisa haver relações sociais minimamente organizadas, o papel ali de cada grupo dentro do país. Essas coisas precisam funcionar minimamente. E você vê que a mentalidade pagã aqui, que ela é levemente denunciada. As pessoas vão recorrer aos ídolos. Olha só, no meio de tudo isso, o que que as pessoas vão procurar? Vão procurar necromantes, quer dizer, pessoas que consultam os mortos, espíritas, né? Feiticeiros, pessoal fazendo mandingas, né? Para tentar resolver. Olha, vai lá, amarra um pano não sei aonde, leva essa água não sei aonde, vem aqui que eu vou fazer uma reza aqui para promover a proteção para você. É isso que as pessoas acabam buscando, e isso acaba corroendo ainda mais os valores. Cada vez mais as pessoas vão se mantendo aprisionadas. Então não é de graça que o Egito está passando por tudo isso. Bom, o que isso poderia ter a ver conosco? Bem, de um certo modo, a igreja tem um papel institucional hoje. Hoje, nos nossos dias, nós não temos. Não temos o papel de uma nação. A igreja não é uma nação, a gente já vem falando, batendo nesse ponto, né? Mas ela, nem por isso ela deixa de ter um papel institucional, papel inclusive sacerdotal diante do mundo, um papel profético diante do mundo. Mas ela é unida não por conveniências sociais, ela é unida pelo Espírito Santo, o que é algo precioso. Então ela já tem essa unidade, e essa unidade ela ajuda a fortalecer as relações pessoais. A questão é que o mundo não reconhece isso, o mundo não entende isso. As nações, o contexto em que a igreja vive, em nenhum lugar do mundo vai ter entendimento sobre isso. Nenhum governo vai compreender o que é o corpo de Cristo, o que é a comunhão dentro do corpo de Cristo. Então, esse valor institucional que a igreja tem é para ela. É para ela expressar diante do mundo, mas não que o mundo vai carimbar isso e vai tornar isso uma instituição. Olha, a igreja tem esse papel aqui e tal. Embora em alguns contextos, em épocas, aí a igreja tenha exercido uma certa influência, tenha tido uma certa importância, mas isso foi algo muito temporário e não de forma completa, porque você não vai ter um grupo de governantes ali, tementes a Deus, etc. O colapso das instituições nacionais foi uma das formas que o Egito experimentou esse juízo de Deus. Em segundo lugar, você tem aqui o colapso da soberania nacional. Isso está no versículo 4. O colapso da soberania nacional. Veja. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Aqui é a Assíria, tá? E um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o senhor dos exércitos. Veja que tudo isso, essa vulnerabilidade do Egito, com todo o colapso social e com a insistência deles em buscar os ídolos, em se manter na ignorância, o homem tem feito isso ao longo dos séculos, ele se mantém rebelde contra Deus. Ele está lá, o mundo passando por todas as desgraças possíveis e os homens continuam buscando as coisas erradas para tentar resolver as coisas. O fato é que tudo isso acabou deixando o Egito indefeso, vulnerável. Eles estavam ali tão ocupados com seus problemas, e se atacando uns aos outros, na verdade, se autodestruindo, que isso criou uma facilidade enorme para que os assírios viessem e os dominassem. Então não adiantava achar que os egípcios iam conseguir ajudar contra os assírios, porque eles mesmos iriam sofrer o ataque dos assírios. Judá sim seria defendida por Deus dos assírios no meio de tudo isso que está acontecendo em volta, mas o Egito não. Os egípcios seriam dominados com crueldade, como as demais nações ao redor. Deus determinou esse enfraquecimento, Deus determinou que os assírios fossem ali e os dominassem. E veja, as nações podem seguir vários caminhos para garantir a sua soberania. Vamos garantir a nossa soberania, vamos nos preparar para tudo isso. Mas geralmente a opção é investir nas forças armadas. A gente vê isso hoje mesmo. As nações, geralmente, né, regra mais geral é vamos ter um exército forte, uma marinha forte, uma força aérea, vamos ter armas, vamos, se possível, até ter armas nucleares, como é o caso de alguns, para poder se tornarem mais ameaçadores. Então, essa é a ideia. Isso tem sido ao longo do tempo. O Império Romano se impôs pela força, não só pela força do militar, mas em grande parte, mas, principalmente pela força militar. Então, isso é o que as nações em geral acreditam, embora a gente tenha exceções aí no mundo. A Suíça é um grande exemplo disso, uma nação que tem um propósito de somente trabalhar para sua defesa, né? Ninguém pensa que vai chegar lá, vai invadir a Suíça. Eles têm lá bunkers, né? Eles têm uma série um arsenal de defesa, vamos dizer assim, né? Não de mísseis, esse tipo de coisa, mas um arsenal de contenção de possíveis invasões. A própria população é treinada, tem uma série de coisas, mas a Suíça adotou a neutralidade, inclusive, nesse sentido, para fins de relações internacionais. Coopera quando em missões de paz, etc., mas é uma nação, não sei se pela influência de Calvino ou não, em Genebra, né, que tem uma grande influência ali. Não sei até que ponto a gente poderia fazer toda uma análise sobre isso, toda uma análise. O fato é que há outras nações também, como a Áustria, a Suécia, a Irlanda, Finlândia, têm políticas parecidas, não adotam esse sistema tão militarizado, tão voltado para ser uma potência militar. Mas em geral, é a regra. Veja que existem possibilidades no mundo, mas nenhuma nação quer ficar realmente à mercê de outra. Esse é o geral que se pensa. Olhando para a igreja não é uma nação, né? Repetindo aqui exaustivamente esse conceito, ela é independente por sua própria natureza. Ela é independente de governos, ela é independente de território. Isso faz parte da sua essência. Ela é multinacional, multicultural, multirracial. A igreja é essa super diversidade em todos os sentidos. Isso é a cara da igreja. E nesse sentido, ela não pode ser particularmente ligada a um povo, a um território. Não, isso não tem nada a ver com a igreja, evidentemente. E a sua luta é uma luta interna, é uma luta para defender a sã doutrina, defender a verdade, defender os ensinamentos de Jesus Cristo dentro da igreja, preservar aquilo que é verdadeiro dentro do corpo de Cristo e, de certa forma, preservar o papel que a própria igreja tem, como eu já disse, institucionalmente. Mas ela vai fazer isso resolvendo a questão interna. Olha, nós somos assim, estamos constantemente lutando para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, dignos do nosso chamado, e a igreja tem tal e tal papel, e ponto. Essa é a essência da igreja. Ela tem essa independência, essa autonomia, e deve mantê-la. É isso que a mantém saudável. O colapso também foi na economia egípcia, não foi só nas instituições, não foi só na soberania, mas também na economia egípcia. Nós vimos que Deus, numa lembrança aí para os egípcios daquilo que aconteceu com as pragas, né? Claro que é diferente aqui, é uma outra situação completamente diferente, mas Deus novamente exercendo poder sobre os elementos, sobre a natureza. E aqui parece que todo o cenário gira em torno do rio Nilo. O rio Nilo, esse rio gigante, esse rio enorme, esse rio de uma importância tremenda, e fonte de riqueza para os egípcios. Historicamente, afinal, era ele que proporcionava com as suas inundações das margens ali a fertilidade de muitos campos e proporcionando então toda essa riqueza, o rio Nilo secaria. E a gente tem visto o rio secando por aí, pensa que isso é inédito. Na verdade, Deus já fez isso na história. E aqui temos um exemplo. Claro que foi com uma finalidade específica. O Rio Nilo voltou, não sei se igual com o mesmo volume ou não, mas voltou a ser o Rio Nilo de alguma forma, voltou a ter as suas águas, mas nesse momento aqui ele secaria, ele ficaria realmente seco. Ora, quando você tem o rio, que é a grande fonte de riqueza de uma nação, seco, as consequências, são severas. Você tem aqui água insalubre. Aqui fala de canais que ficaram com a água estagnada. Porque imagina, esses canais que recebiam a água do Nilo, eles não estão trocando mais, aquela água ficou parada ali, aquela água foi se misturando. Quem já viu a água se misturando com algas, com restos de coisa, essa água não fluindo e não oxigenando, essa água começa a ter um tipo de apodrecimento, né? Uma superabundância ali de bactérias, etc. Recentemente em São Paulo, o Rio Pinheiros, que claro não é um rio saudável, até está sendo parcialmente recuperado, mas sofrendo, né, com o período de seca, ele acabou gerando a proliferação de algas, ficou todo verde e um cheiro forte que era observado ali. E a gente vê isso em alguns lugares. Imagina, né? Imagina você no Egito, com toda a economia ali, com esses canais que supriam ali, plantações, supriam uma série de coisas, cheirando mal. Não tem água mais para você tomar, não tem água para você cuidar das coisas. Com isso, a agricultura já foi arruinada. Juncos, por exemplo, esses juncos que sempre nasceram ali, essas plantas aquáticas que serviam para construir algumas coisas. Para construir inclusive barcos, né? Muitos barcos feitos com esses juncos foram durante muito tempo frequentes ali para navegar no Rio Nilo. O próprio papiro, né, de onde saiu o papel, era uma planta aquática, uma planta que dependia dessas águas, né, para estar bem. Além disso, o texto nos fala do linho e do algodão que precisavam ser irrigados, precisavam desse elemento, a água ali, para poder se desenvolver, para poder ter as colheitas. E claro que o Egito tinha uma forte base em todas essas coisas, e agora eles não estavam sendo produzidos. Além disso, você tem, obviamente, a pesca sendo arruinada, ou pela falta d'água, a seca, o peixe fica ali sem água, obviamente vai morrer todo, ou ele vai ficar preso dentro de algum ponto onde a água não corre, onde a água não oxigena, e a água não oxigenando, o peixe também morre. Então, o que o texto descreve aqui é que os pescadores não iam ter mais como fazer a sua pesca, extrair ali os peixes. Pois é, o Egito não tinha o poder de controlar o meio ambiente. Eles já deveriam ter aprendido isso, né? Mas o fato é que eles iriam à falência, falência econômica. O texto diz que tanto os senhores, né, das terras, os proprietários, quanto os trabalhadores iriam ficar sem recursos. Não é que uma classe conseguiu ficar melhor do que outra. Todo mundo quebrou. Todo mundo foi à bancarrota. Imagina o desespero, né? Você não tem o seu salário, que são pessoas que trabalhavam por jornada, né, de trabalho. Eles não têm mais como receber isso. E você não tem as pessoas que geram, que estão trabalhando. Eles não estão trabalhando, eles não estão gerando riqueza. Os seus senhores também estão sem dinheiro, estão sem os seus recursos. Aqui fala de um desânimo total, pessoas entrando assim em desespero, pessoas entrando num turbilhão aqui de depressão total. E aqui, imagina uma nação toda dessa forma. É claro que as nações precisam, de alguma forma, que a sua economia funcione. A economia precisa estar bem ajustada. E se a gente olhar aqui para o Brasil, para a gente ser mais, ter alguma coisa mais familiar nossa, né? Sabemos que o Brasil, quando a gente olha brevemente, assim, de forma muito superficial para a história, a gente sabe que houve ciclos econômicos durante a história do Brasil. Açúcar, né, teve uma época muito grande. O Brasil ainda é um grande produtor de açúcar, né? Houve o ciclo da borracha, mas houve problemas com a borracha. Houve o ciclo do café, mas houve problemas com o café. Esse aí recuperou um pouquinho também. Houve problemas com o cacau, aquela praga nas culturas do sul, do estado da Bahia. O Brasil deixou de ser aquele grande produtor de cacau, afinal o cacau é nativo, se eu não me engano, da Amazônia. Ele está aclimatado, ele faz parte, mas ele sofreu com essas pragas, coisas que. E outros fatores, né? Fatores muitas vezes de políticas e tudo mais, como na época de Getúlio Vargas, em relação ao café, enfim. A gente poderia falar muitas coisas aqui. A gente poderia falar dos planos econômicos, que pelos quais o Brasil já passou recentemente, aí, plano Collor, Bresser. Agora, depois do Plano Real, a gente está, de certa forma, ainda navegando nos benefícios que de alguma forma, né, esse plano trouxe. Mas tudo isso sempre misturado com suas ideologias, sempre tem na política e na economia, claro, onde muitas vezes você tem interesses de um lado, o meio ambiente de outro, essas coisas brigam. Tem os radicais de um lado, os radicais de outro. Tem gente com muita terra, tem gente sem terra nenhuma, tem gente querendo invadir, tem gente querendo. Enfim, tudo isso faz parte de um contexto, indústrias que abrem, indústrias que fecham. Quantas indústrias já fecharam no Brasil e em outros lugares do mundo? Há muita coisa em jogo. Mas o fato é que nenhuma nação tem o controle final absoluto da sua economia. Deus tem esse controle, somente Ele, acima de qualquer plano, de qualquer ideologia, de qualquer coisa assim. E a igreja, para a gente não fugir do nosso ponto, do nosso campo aqui, pode e deve contribuir com a sociedade na qual ela está inserida. Como? A ideia parece um pouco simples, mas na prática ela parece que se torna difícil. Embora a gente tenha grandes mostras aí, muitas, muitas amostras ao longo da história da igreja, de grandes contribuições que a igreja deu à sociedade humana. O que a igreja precisa ter? Cidadãos úteis a essa sociedade. Cidadãos honestos no meio de uma sociedade onde a política é algo sujo, é algo perverso, mas ter cidadãos de mãos limpas, não corruptos, cidadãos que buscam o um interesse comum e que, de alguma forma, agem nesse sentido sem se envolver com todo o jogo que muitos acabam sendo sufocados, até mesmo com boa vontade. A igreja pode contribuir com pessoas responsáveis, pessoas que sabem do seu papel como trabalhador, como patrão, como alguém que tem um meio ambiente também para olhar de forma equilibrada, não com ideologias. Enfim, a igreja tem muito a contribuir com seus indivíduos, mas ela precisa formar indivíduos assim, ela precisa trabalhar nesse sentido. A igreja precisa ter valores, não ser só um clube social, onde as pessoas vão bater o ponto, para dizerem que pertence a essa ou aquela denominação. Bem, nós não vivemos no Egito, 700 anos antes de Cristo. Repetindo aqui mais uma vez, não vivemos lá, mas é claro que nós devemos sim ter empenho pela unidade no corpo de Cristo e pelo bom testemunho perante o mundo. Devemos nos empenhar nisso, para que a igreja seja uma instituição válida, reconhecida ou não pelo mundo. O mundo não vai reconhecer a igreja como deve mesmo, mas que ela cumpra o seu papel, sendo unida, um corpo unido, um corpo que expressa corretamente o testemunho do Evangelho. Devemos ter empenho pela independência da igreja. Isso tem se tornado uma matéria difícil. Tem muita confusão a respeito disso. A igreja, ela tem que ser independente do Estado para que ela tenha saúde minimamente aplicável a contribuir, inclusive, com a sociedade. E isso, nesse sentido, devemos lutar pela verdade. A luta interna. Nós devemos lutar entre nós, preservando a verdade, e aí sim, expressar nossos valores. Esses valores, é bom notar, eles vão desafiar o mundo. O mundo não concorda com esses valores. São valores que desafiam. Mas aqui ou ali, a igreja tem dado a sua contribuição. Com leis que existem até hoje aí, com situações, com pessoas, com invenções de grandes cientistas que eram tementes a Deus. Enfim, temos muito o que fazer. Não é fácil nesse mundo hostil, mas a igreja tem o seu papel, mas para isso ela precisa ser independente. E claro, cada um de nós tem que exercer a sua cidadania, mas tem que fazer isso de acordo com princípios bíblicos. Não com cartilhas de quem quer que seja, ou com lealdades além da lealdade a Cristo, acima da lealdade a Cristo. A lealdade a Cristo e a sua palavra tem que estar acima de todas as outras. E que bom que assim nós podemos caminhar e esperar pelo desfecho da história. Vamos continuar falando sobre o Egito, sobre as consequências futuras de tudo isso lá na frente, mas ainda há algo a ser dito sobre o ambiente espiritual do Egito que está envolvido aqui? Há algo mais que Isaías tem a dizer aqui? Por enquanto, então, que Deus nos ajude nisso, nessas coisas, a igreja a ocupar o seu papel, nós sermos contribuintes da igreja nesse sentido, né? Ativos. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.